A culpa é de Ricardo e Rafael Moura. Joga pra cima que essa é pra tocar no paredão. Quarto de empregada, se liga no som. Eu tô comandando esse baile, trazendo uma novidade que a galera adora, fazendo geral balançar. O grave combina com bunda, bunda combina com chão. O groove me instalando pra você dançar nesse refrão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Assunto meu paredão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. O grave bater, bater bunda no chão. Vai, vai, quebra! O grave bater, bater bunda no chão. Vou pra dançar esse refrão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Vem que vem, vem que vem! Você vai mexer, bumbum vai tremer ao som do paredão. Você vai mexer, bumbum vai tremer ao som do paredão. O grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. O grave bater, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. O grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda. E agora vai! O grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Vou pra tocar no paredão. Grave bater, o que é isso? Grave bater, bater bunda no chão. O grave bater, bater bunda no chão. Portal do Arrocha. Eu tô comandando esse baile, trazendo uma novidade que a galera adora, fazendo geral balançar. O grave combina com bunda, bunda combina com chão. Agudo me estralando pra você dançar esse refrão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Pra tocar no paredão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Agora! Pra tocar no paredão. Grave bater, bater bunda no chão. Vai, vai, vai! Parecendo vai, parecendo vai. O grave bater, bater bunda no chão. Atenção, mulheres. Você vai mexer, bumbum vai tremer ao som do paredão. Você vai mexer, bumbum vai tremer. Olha o som dos paredões e agora vai. Vai, vai, vai, vai. Pra você dançar esse retão. O grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda. Pra tocar no paredão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater, bater bunda no chão. Grave bater. Para assim não vai. Para assim não vai, novinha. O grave bater, bater bunda no chão. Vai no chão. No chão. Vai no chão. Vai. Grave bater, bater bunda no chão. Bater bunda no chão. Isso é quarto de empregada. Vinha. Chega pra cima.